804 AM 910, Rádio Cidade de Caraguá. Caraguá, 11:05. O programa Geração Esportiva, com a equipe Geração do Esporte, a melhor e mais completa equipe de esportes do Rádio Goiano. Geração Esportiva tem o conhecimento e a credibilidade de Silomar Sintra. A produção do Geração e do Garotinho da Cidade, Hesley Andrade. A apresentação do seu amigo Nélio José. A direção geral é do locutor Sensação do seu rádio, Cleiber Júnior. Confira os destaques de hoje. O correspondente 910, Cadu Macri, traz tudo da Libertadores da América. O Santos finalizou a participação na para que você tenha a melhor informação. Jornal Cidade em Debate. O jornalismo 100% verdade. Boa quem doer. É hora de dar um giro nas principais notícias do Brasil e do mundo. No ar, girando com a notícia. Guedes confirma que prazo de... Vem aproveitar as ofertas do Superfim nesta quarta-feira, que estão imperdíveis. Confira aí boas compras. Batata doce, banana prata, R$ 1,99 o quilo. Cebola nacional, R$ 1,89 o quilo. Beterraba e abóbora cabutiá, R$ 1,99 o quilo. Mistura para bolo, adorei, 400 gramas, sabores, R$ 2,39. Lava-louça Minuano, 500 ml líquido, R$ 1,59. Pão de forma Puma, 500 gramas tradicional, R$ 4,79. Café doce, 250 gramas, torrado, moído, R$ 3,29. Macarrão Adorale, instantâneo, 80 gramas, sabores, R$ 0,89. Ovos Josie Dick, 20 unidades brancos, R$ 5,99. Hambúrguer Super Frango, 56 gramas, frango, R$ 0,89. Filé de peito frango pique passo 700 gramas, R$ 7,99. Refrigerante refri 2 litros, R$ 2,39. Não deixe de conferir as ofertas do açougue Supervi. Tem sempre uma oferta especial esperando por você. Rede Supervi, o nosso lucro é a sua satisfação.